Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Muito boa noite, bem-vindo já ao À Escuta. Freddy Lox tem novo álbum, mas a abertura do programa de hoje fica a cargo do nosso tão adorado Bring Up The Feeling de 2007, tema que dá título a esse álbum, versão acústica. Freddy Lox na abertura do À Escuta, na Rua FM. Boa noite. Up the feeling every time you look. Watch this out. Bring up you. Bring up the feeling, this is our way of living. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, yeah. Come on, catch a fire. Yes, you catch a fire. Yes, you catch a fire. Yes, you catch a fire. Cause we don't want no lying, live on, no. Cause we don't want no lying, she's dumb, no. We love the Jambe and all Africa. We love the Conga and all Cuba. What we need is to feel you. What you need is to feel you. What we need is to feel you. What you need is to feel yourself. Every night and day, you got to feel yourself now. You got to feel yourself, hey. Bring up the feeling, this is our way of living. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, yeah. Yes. Come on, catch a fire, catch a fire. Yes, you catch a fire, catch a fire. You catch a fire, catch a fire. You catch a fire. People legalize the ganja. They start telling them they love to smoke the ganja. It could sound. People legalize the ganja. They start telling them they love to smoke the ganja. Right? See the ragga sonic, the ragga morphine. Party coke, party crack, party heroin. Just fum the sense in the gentleman peak. Party coke, party crack, party heroin. People legalize the ganja. They start telling them they love to smoke the ganja. It could sound. People legalize the ganja. Tot el mundo lava to smoke the ganja, right? Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way of living. Bring up the feeling, we can't stop. Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way. Bring up the feeling, yeah. Bring up the feeling, this is our way of living. Bring up the feeling, we can't stop dreaming. Bring up the feeling, this is our way of living. Bring up the feeling, we can't stop a dreaming. No, we cannot stop a dreaming. No way. No way. No. Bring Up The Feeling saiu em 2007, tema com o mesmo nome aqui, versão acústica, e é acústico que se segue também de Freddy Lox, ele que tem então um novo álbum, chama-se Root Station, já está nas ruas. Belíssimo trabalho de Freddy Lox, há muito que aguardamos um retorno até terras algarvias, ele que passou pelo palco rua há 3 anos, se não me falha a memória. O Wake Up saiu no Acorda. Foi esta coletânea de música portuguesa em MP3 no ano de 2006. Oh yeah, yeah. Oh, that's right. We're gonna be waking every morning. We're gonna be waking every evening. Can you take everything they give you? Can you take or can we take or can you take? If the system say you're a good man, you love to be a rich one. Do you want to keep on lying and dying every day? Do you want your son to live in a city destroying all the nature? Or do you wanna? You gotta wake up. The system say looking for the money. Or do you want to keep on lying and dying every day? Do you want your son to live in a shitty, destroying all the nature? Falamos do Bring Up The Feeling, álbum de Freddie Locke, saiu em 2007 pela Gumalaca. Falamos sim da primeira editora independente de reggae em Portugal. O álbum que foi nomeado pelo nosso Zona Reggae do Ricardo Duarte, iRick DJ, nesse mesmo ano, como álbum do ano. Passamos mais uma deste belíssimo álbum, Freddie Locke, no À Escuta. É para aproveitar. Playing in a subway, many people coming around, many hungry, I say, many lying, yeah. Hey, how can't you see your proud man? How can't you see your children now? How can't you see your mother? Can't you see our children now? Yes, another day, you'll come better now. Yes, another days will come better. Now it's time for loving. There's no time for crying. No, thinking about your computers now, thinking about your fancy clothing. Yeah, it's time to feel the rain. It's time to feel the rain. It's time to feel the rain now. It's time to feel. It's time to breathe. Yeah. Yes, another day will come better now. Yes, I know. Yes, another day will come better. Yes, I know. Now it's time for loving, yeah. There's no time for crying, no. Oh, let me say, oh, let me say, love is a freedom thing. You know the lover is a freedom thing. You know the love is a very free thing. You know the lover is a freedom thing. Love is, you know the love is. You know the lover is a freedom thing. You know the love is a free thing, yeah. You know the love is everywhere. So another day will come better now. Yes, I know. Yes, another day will come better. Yes, I know. Now it's time for loving. There's no time for crying. Subway é Freddy Locks e de 2007 passamos para 2010. Álbum anterior de Freddy Locks é este So Nice para o álbum Seek Your Truth, foi lançado aqui em Faro, Associação de Músicos. down. Drop your paper. Make a dance now. Give me the reggae. You give me. Throw me some rolling. Throw me some out there rolling now. Throw me some out there rolling now. Throw me some out there rolling, yeah. E de 2010 avançamos precisamente para esta altura de 2012. Falamos de Roots Station, é este o novíssimo álbum de Freddie Lux, para nós com certeza que já está naquela lista de melhores de 2012. É então Freddie Lux com um novo álbum, ele que passa dia 4 de maio pelo Porto, Armazém do Chá, dia 5 o Centro de Artes e Espetáculos de São Mamede e a 13 FNAC Colombo. Por enquanto não há ainda datas cá para baixo, mas com certeza que irão surgir, como será habitual. É então um novíssimo álbum de Freddie Lux. Já foi, acho eu, já foi destaque também aqui nos 102.7, entrevista pelo nosso Pedro Duarte. E começamos exatamente pelo último tema deste álbum de Freddie Lux, chama-se Dancing and Flying. Boa noite, bem-vindos ao à Escuta. não é? A última é sim, a penúltima erro de um número aqui no leitor de CDs. Agora sim, esta chama-se Love You So, é a penúltima do Road Station e Dancing and Flying. Então, por onde iríamos começar é Freddy Lux no À Escuta. Listen, do you listen, listen, listen, yeah. I'm gonna fly till my world is over. I and I dance till my time is over. I and I fly till my world is over. I and I dance. No man can take my freedom. My destiny. All my days are just the blessings from the sun. I say, I wanna fly away and dance, dance, dance. I'm gonna fly till my world is over. I'm gonna dance till my time is over. I'm gonna fly till my world is over. Fire. I'm gonna dance till my time is over. Dance, dance. With life, everyone come from the infinite, and there we go. All our days are just the blessings from the sun. I say we should fly away and dance, dance, dance. Hey, I'm gonna fly till my world is over. I'm gonna dance till my time is over. I'm gonna fly till my world is over. Flying, flying, flying. I'm gonna fly till my world is over. See the light that we have inside, it's so strong. We all must know where we belong. The sun is the father of our soul. Oh, hey. Aqui fala o Luís de Peixe Avião. Olá, eu sou o João, sou vocalista dos Nomes. Renato Oliveira, toco o didgeridoo com os Olhos de Trindade. Olá, nós somos os Gladys. Olá pessoal, fala Franky Chaves. Olá, fala o Marcos Alfaz, de Esquilinha Eletrónica. G.I. Joe, M. Curl, Deep. Caríssimos ouvintes, meu nome é Mazgani. Olá, daqui fala Miguel Pité, Skillers dos Macacos do Chinês. Olá, nós somos os Tributos. Sou David Fonseca e estou aqui com vocês no programa À Escuta com Leila Leiras. Revolution. revolution, revolution, revelation, revolution, revelation, revolution. Revolution, revelating, revolution, revelating, revolution. Revolution. Revolution. Yes, do it now, do it. Come on. Chama-se Revolution, é um dos temas que integra o novíssimo álbum de Freddie Locks, intitulado Root Station, já nas ruas. Foi assim então esta primeira parte do À Escuta, dedicado aos três registros de Freddie Locks, de relembrar nas três datas próximas de apresentação deste novíssimo álbum. Dia 4 de maio, Armazém do Chá, no Porto, dia 5 em São Mamede e 13 FNAC Colombo, como sempre, toda a informação muito bem disponível e atualizada em MySpace. Ainda existem os MySpaces, portanto, atenção, myspace.com/FreddieLocks. Passamos para quem também tem sempre um site muito bem atualizado, Quimera.com. Falamos de Deeper, é para descarregar gratuitamente. Tem a versão What I Got, é do Sublime, aqui por Deeper, para ouvir no À Escuta. G.I. Joe, Amy Curl, boa noite. versão de Deeper para What I Got, é um original dos Sublime, está disponível completamente à pala em quimera.com. Passamos para Osso Vaidoso, falamos assim dos concertos ao entardecer, promovidos pela Associação Cultural Ar Quente, têm lugar ao entardecer e na Galeria Arco, em Faro. Basta procurar aí pela internet e ao lado de Tiago Souza, Algodão e Walter Benjamin. Osso Vaidoso é então uma das bandas que integra este ciclo de concertos ao entardecer. Por aqui escuta-se Animal, é o primeiro longa duração de Osso Vaidoso, lançamento também ele gratuito pela Ótimos Discos, ótimos.blitz.pt. Primeiro longa duração, então, disco de estreia de Osso Vaidoso, intitulado Animal, e escuta-se Cacofonia. Loisas e loisas e sols e sons e metas e tetas e traps e trocas e trips e tripas e tropas aos tiros. Rádias e rolas e fugas, mais creme anti-rugas e ratos e ratas e gigas e motas, mais megas e migas para tantas formigas. E tudo parece a mão, e tudo parece. Nem tudo que brilha é oh, é oh, é oh. Nem tudo que grita é ai. Cada qual é quem comprou. Se escorrega, já não cai. É oh, é oh, é oh, oh. Ah, ai, ah, ai, ah, ah, ai. Cada qual é quem comprou. Se escorrega, já nem e pedes e bebes e balas e blogs e lomes e lomes e lobbies e sites e muitos canais com a flecha de gás. E o já, e o já, e o xexé, o charme e o pontapé, mais novas candentes e temas a lume, as águas a sec, tudo no salpaque. E tudo parece a mão, e tudo parece a mão. Nem tudo que brilha é oh, é oh, é oh. Nem tudo que grita é ai. Cada qual é quem comprou. Se escorrega, já não cai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Cada qual é quem comprou. Cacofonia é um dos temas que integra o álbum de estreia de Alexandre Soares e Ana Deus. Eles são mesmo Osso Vaidoso, brevemente no ciclo Concertos ao Entardecer, em Faro, Galeria Arco, uma iniciativa da Associação Cultural Ar Quente. Quem também terá novidades é o nosso querido Mazgani, ele que tem documentário aí na calha, realizado por Rui Tendinha, Rui Pedro Tendinha. É então a estrada para Mazgani, estreia no Indie Lisboa, já no próximo dia 4 de maio, às 9h45 da noite, no cinema São Jorge. É então a estreia deste documentário sobre a estrada para Mazgani, numa mini digressão europeia. Tem então realização de Rui Pedro Tendinha, a estrear-se dia 4 de maio no Indie Lisboa. E as novidades de Mazgani não se ficam por aqui, porque tem também já novo álbum aí na manga a ser editado no fim deste 2012. Meses apontados são mesmo setembro e outubro. Come closer, Moses, come closer, Jesus. Bring me your water to heal my thirst. Climbed over mountains, traveled the rivers. Bring her the water to heal her thirst. Tell me, my brother, would you forgive her? She took the water to heal my thirst. Please help me, Father, my soul is on fire. Am I a sinner? Please change my past. Come closer, Moses. Come closer, Jesus. Bring me your water to heal my thirst. Climb over mountains and travel the rivers. Bring her the water to heal her thirst. Tell me, my brother, would you forgive her? She took the water to heal my thirst. Please help me, Father. Thirst saiu no Song of Distance, foi editado em 2010, compõe também o EP disponível gratuitamente em ótimos.blitz.pt, lançamento na altura pela Ótimos Discos. É então Mazgani com novo álbum aí já na manga, previsão de lançamento para setembro, outubro deste 2012. Entretanto, um documentário de Rui Pedro Tendinha sobre a estrada para Mazgani, a estrear no Indie Lisboa, próximo dia 4 de maio, Cinema São Jorge, em Lisboa. Agora passamos sim para Walter Benjamin, ele que acaba de lançar também o seu mais um álbum, é este de The Imaginary Life of Rosemary and Me, e virá até Faro, um dos concertos promovidos pela Ar Quente na Galeria Arco, é para dia 28 às 7 da tarde. É assim o primeiro de vários concertos ao entardecer. Este é o tema de avanço para o novo álbum de Walter Benjamin, chama-se High Speed Love. Walter Benjamin em estreia aqui no À Escuta, belíssimo, belíssimo, belíssimo álbum já nas ruas, concerto não perder, dia 28, Ar Quente, Galeria Arco. High Speed Love é então o primeiro avanço para o novíssimo álbum de Walter Benjamin, com concerto em Faro, na Associação Arquente, próximo sábado, dia 28. A não perder, o álbum está assim algo de extraordinário. Passamos para outra novidade, já não é bem novidade, mas também não tem assim muito tempo. Tree Volume 2, este ano dedicado a Portugal, tal como no ano passado, mas há dois anos. E há dois anos era Hong Kong e Macau, este ano passa para Filipinas e Singapura. O concerto de lançamento teve lugar em Lisboa, 30 de março, exatamente, portanto não foi assim há muito tempo. E por aqui escuta-se o nosso tema de eleição deste volume 2 da compilação 3, é de Blasted Mechanism e Tua. Love. É a união de Tua e Blessed Mechanism neste segundo volume da compilação Tree, iniciativa produção de David Valentim, já para este 2012, desta feita dedicado às novas musicalidades de Portugal, Singapura e Filipinas. Agora passamos também para algo que é fresquinho. First Time in Color é este o resultado da primeira vez ao vivo, isto em termos de um CD, já, edição física. Falamos sim de alguns temas retirados da apresentação ao vivo de Margarine Tripping Blues no Paredes de Coura 2011, e sabe sim muito, muito, muito, muito bem recordar, já que não foi possível lá estarmos. Ao menos temos este First Time in Color. São os Margarine Tripping Blues ao vivo, Paredes de Coura 2011. Belíssimo também o concerto do ano passado no Palco Rua, Semana Académica do Algarve. O álbum já rodou na sua totalidade aqui pelo Ascuta, é este First Time in Color. Engraçado, porque pelo menos a capa que eu recebi é mesmo preto e branco. Falamos de concerto ao vivo, não na sua totalidade, mas ao vivo, e assim virgem, diga-se passagem, porque foi, portanto, som puro, diretamente retirado da mesa de mistura. Portanto, o que sai do palco ao vivo foi o que veio para este CD. É este First Time in Color ao vivo, Paredes de Coura 2011. São os Margarine Tripping Blues, eles que marcaram presença no ano passado no Palco Rua. Salientar que este ano não há Palco Rua devido à contenção de custos por parte da Associação Académica. A Semana Académica do Algarve está mesmo aí à porta, desde a partir do próximo dia 3 de maio até dia 11, exatamente dia 11, 3 a 11, de volta à cidade de Faro, desta feita quase à saída ali para os lados da Penha, será assim. O Ascuta despede-se, repetição de quarta para quinta-feira a partir da meia-noite, sábado à uma da tarde, formato podcast na Rádio Antena Web e aqui também Rua FM 102.7 ou ainda em rua.pt. Despedida a cargo dos Macacos do Chinês, Vida Louca. Um dos álbuns para nós melhores de 2011 é esta, A Selva, na despedida. Fiquem bem, boa noite, uma ótima semana. Tchau, tchau. Animais, quando a selva é pequena demais. para os animais. Eu tenho pouco, eu divido pouco, eu parto pouco, eu ganhei pouco. E eu ganhei um novo, tu partir a rir, com o clima a partir para um novo estado, prestes a ruir, pois está tão inchado, não se vê cair. Eu estou a sentir, ainda está para vir, o rei humilde que controla o ego e que morre o engolir. Para a selva que ainda é pequena, não cresce nem com o apoio da maisena. O rei comanda uma mera dezena, mas encontra um ligeiro problema. Tem matéria-prima, reservas em cima, encontrou o ouro, isso é que o anima. Tem uma galinha, põe ovos dourados, não liga aos tanques, ficam irritados, começam a volta, pois têm valores tão confirmados. Rasgo a carne de quem me prendeu, dói e arde como me doeu. Vou com o vento para onde ele me leva. Tu és rei desta selva e usas corta-relva. Ridículo. Quando a selva é pequena demais para os animais. Quando a selva é pequena demais para os animais. Se depressa, seria frente. Se tá colega, vou colher a brinde. Que mesmo serva, a não ser doido. Se pudam a mim, interrompo. Vou crer doce, vou crer busca, vou crer boba. Vou crer luta, vou crer luta, vou crer luta, vou crer luta. Louco, vou quadrilha, vou crer domina. Vou crer manda pra vou ficar de riba. Sou esta base, gentile e calor. Luta vai ter na sonda da morte. Tem inchada, tem navalha. Mastiga momento. Canhos d'ádia, não canhos calma, não canhos tenta, não se cheio raiva, mica hiena. Canhos tenta, canhos tenta, canhos tenta, canhos tenta, canhos tenta, canhos tenta, canhos tenta, canhos tenta. Quando a selva é pequena demais para os animais. Quando a selva é pequena demais para os animais. Quando o calor é tanto que nós viramos chacais. Quando o ego é tão grande que nos tornamos rivais. Domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras.